Ora, como disse aqui o Sr. Presidente, tendo nós, o município tem autorizado a realização de feiras, a título excepcional, agora elevando o patamar de risco para o risco extremamente elevado, com o número de casos a aumentar, tendo como princípio a proteção da saúde, foi o entendimento, portanto, não autorizar a realização de feira para proteger a saúde das pessoas. E neste aspecto, dizer que há uma atenção sensível a este setor. O município tem vindo a isentar do pagamento dos terrados da feira aos feirantes e o Sr. Presidente ainda hoje de manhã mostrou abertura para avaliar a situação, portanto, no próximo trimestre, no período de janeiro, fevereiro e março, também no sentido de, se não houver atividade também, não se cobrar o uso do terrado, ou seja, há aqui disponibilidade para com sensibilidade a analisar a situação económica, familiar, financeira destas pessoas que dependem da feira e, repito, a feira tem funcionado dentro da normalidade e tivemos sempre aqui medidas de grande proteção da feira. O que acontece é que, estando a Oliveira do Hospital em risco máximo, correndo o risco que temos hoje de haver uma propagação comunitária de vírus, nós temos as escolas encerradas como medida preventiva cautelosa. Entendemos que não havia condições para a realização da feira, estando atento a fazer atentos ao setor e para fazer avaliações. Acrescentar também, porque esta questão tem sido colocada, e o Sr. Presidente já abordou aqui, porque é que fechamos a feira e não fechamos os hipermercados, supermercados e grandes superfícies? Entenda-se que a Câmara Municipal, o seu Presidente, o este Executivo, não tem competências legais de nenhuma forma para encerrar as grandes superfícies comerciais. Nós não podemos aqui deliberar encerrar o supermercado A, o hipermercado B ou o espaço comercial C. Não temos essa competência. Competências tem o Ministério da Economia, tem a ASAI e tem a Autoridade de Saúde, se caso não forem cumpridas as regras que estão determinadas pela Direção-Geral de Saúde e toda a legislação aplicável em matéria económica. Há um setor no comércio que tem sido afetado. Temos medidas previstas também para a área do comércio relativamente a um equipamento municipal, que é o mercado municipal. Foi entendimento executivo municipal, após discussão, o Sr. Presidente, portanto, autorizou e, nesse sentido, a Câmara irá isentar até ao final do ano o pagamento das rendas da ocupação das bancas e das rendas da ocupação das lojas.